mulher, cê quer um papo cabeça, liga pro Pedro Bial. Não me formei na PUC, fugi da Federal. Não quero falar sobre física quântica, filosofia, democracia, poesia romântica. Nada de Kant, Schopenhauer. Não quero que cante, paga o chope, dá um real aí. No Legionão, dois anos, eu assino a Veja. Posso fingir que sei se cê pagar uma cerveja. Eu li o último do Paulo Coelho, nem a biografia do Roberto Marinho. Mas com certeza eu não vou mostrar todas as verdades que nem fizeram com o Maurício Marinho. Tô legal de nexo, eu gosto de sexo. Consciente, continuo perplexo. Sem poder fazer nada, sem ganhar um por fora. Então, esquece todos os seus problemas agora. Eu quero paz. Já me cansei de ser a última a saber de ti. Esses nossos desencontros, mas você passou do ponto. Mexe o cu, lote. Mexe o cu, lote. Gatinha. Mexe o cu, lote. Escova progressiva, quando é mais barato humanizar o com saliva. Não preciso ficar agressiva. Eu te amo feio assim mesmo, você é minha diva. Até preciso de um novo sapato. O último que eu comprei era o mais barato. Não dá pra ficar de chinelo fingindo verdade. Mamãe disse que eu já passei da idade. Então, mexe o cu, lote. Você é cachorro, eu, né?